poço eu estou te esperando. A cada minuto que passa, Senhor, a ansiedade aumenta mais. Eu vou embora, nunca mais vou voltar. No belo paraíso, junto com Cristo, eu vou morar. Adeus, planeta Terra, estou indo embora a qualquer hora, nunca mais eu vou voltar. Adeus, planeta Terra, num lugar bem distante, muito distante, eu vou morar. Eu estou te esperando. A cada minuto que passa, Senhor, a ansiedade aumenta mais. Eu vou embora, nunca mais vou voltar. No belo paraíso, junto com Cristo, eu vou morar. Adeus, planeta Terra, estou indo embora a qualquer hora, nunca mais eu vou voltar. Adeus, planeta Terra, num lugar bem distante, muito distante, eu vou morar. Estou indo embora a qualquer hora, nunca mais eu vou voltar. Adeus,